pessoas estão ocupadas, tão ocupadas, não perceberam. Seus filhos estão criando asas. Independência de uma molecada na escola. Hoje tem presença, mas não tem chamada. Foi a última gota d'água. São as vozes de uma nova molecada. Tem que ouvir, prestar bastante atenção. A aula começou, é lá fora, enfrentaremos o leão. E um milhão de recados, alguns apoiando, outros tantos contrários. Ninguém quer agradar ninguém. Tá perguntando se você vem ou não vem. São alunos caminhando, não mexa se não aguenta. São abelhas unidas, não são ovelhas. Oh, inofensivo é o passado. Aqui é furacão, bagunçando o que tava arrumado. A gente é muito, muito mal educado. Desobedece, a gente tá crescendo muito rápido. Mas não espere mais palmas, superamos a cela de aula. Arrebentamos com a jaula. Hoje tem presença, mas não tem chamada. Por favor, não façam filas na entrada. Hoje a classe tá lotada. Hoje tem presença, mas não tem chamada. Por favor, não façam filas na entrada. Hoje a classe tá lotada. Não dá pra segurar um monte de gente que também quer falar. Pode esperar, a televisão não vai pôr isso no ar. Nota zero pro lacrimogênio, pro PM. Nota zero e meio, o clima perfeito pro jornaleiro. Quer notícia pra vender, jornais são traiçoeiros. Distorce a verdade, você confia na imagem. De uma veja quanta mentira. Ulisses Guimarães pelos tubarões foi engolido. Carandiru não existiu, não mataram Juscelino. Nota zero dá na mesma, pro nosso lado é bem pior. Muito depois da freguesia do ó, onde o fiscal não foi investigar depois. Um prato cheio pro comércio das religiões, que tem suas restrições, evitando o diálogo. Aborto nem pensar, melhor encerrar esse papo. Fizeram assim com os índios, também com os nossos filhos. O mito da caverna ainda tão reproduzido. Precisamos de pressa, não de tantas reuniões. O giz, a lousa não tem força como teve outros verões. Morreu aqui, morou? É perigoso isso. Alguém já imaginou se os garotos souberem disso? Nota zero tá na mesma. Hoje tem presença, mas não tem chamada. Por favor, não façam filas na entrada. Hoje a classe tá lotada. Hoje tem presença, mas não tem chamada. Por favor, não façam filas na entrada. Hoje a classe tá lotada.